Um homem de 55 anos ficou ferido após o caminhão que ele dirigia tombar na BR-470 no bairro Margem Esquerda, em Gaspar. O acidente aconteceu por volta das 17h30 deste domingo, dia 15 de dezembro, nas proximidades da churrascaria Estrela Grill. Conforme as primeiras informações, no momento da chegada do socorro, o homem já estava fora do caminhão, sentado em um veículo que parou para prestar auxílio. Segundo o soldado Eger, chefe da equipe de socorro do Corpo de Bombeiros. Foi um tombamento ali de caminhão, próximo à entrada do bairro Sertão Verde. Deve ser ali o quilômetro 35, mais ou menos, da rodovia, por volta do KM 35 ali. Quando a gente chegou lá, ele já estava fora do carro, parou umas outras pessoas ali para ajudar, ele estava dentro do carro desses populares. A vítima estava consciente, orientada, estava bem, assim, porém estava com dores na região ali da arcos costais, né, e na região lombar. O Bravo 13, a equipe do SAMU daqui de Gaspar, foi acionada para essa ocorrência. A vítima ficou aos cuidados do SAMU, que encaminhou esse senhor para o hospital, né, de 55 anos. Deu um pequeno vazamento de combustível ali. A gente colocou um pouco de serragem ali, né, para conter, para não ir para a estrada. E o caminhão ficou aos cuidados da PRF ali, né? Quando a gente saiu, a PRF ficou no local ali que a princípio ia vir o pessoal da empresa, daquela carreta, né? O dono da carreta ali, para tirar ela do meio da estrada ali, guincho e tudo mais, né? Palavras do soldado Eger, chefe da equipe de socorro do Corpo de Bombeiros de Gaspar, falando sobre o tombamento de um caminhão na BR-470 na tarde deste domingo, dia 15 de dezembro. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.